Você vai ouvir agora o mais novo CD, Johnny Paixão, o príncipe da sofrência. São 4 da manhã, ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. Amor, por favor, me tire dessa solidão agora. Amor, quando faz amor, se olha no espelho, será que você deixa ela saber que eu tô com você? Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Johnny Paixão, o príncipe da sofrência.